Rádio Cruzeiro do Sul. Jornalismo, esporte e música. ZYK 325, 2,5 kW de potência. Frequência 1110. Cruzeiro, uma rádio de muitas vidas. Cruzeiro do Sul, Itaqui, fronteira oeste, Rio Grande do Sul. Vem aí, mais um programa líder de audiência. A tarde é nossa. A tarde é nossa. Dinamismo, alegria, informação e muita música na sua vida. A tarde é nossa. Comprovadamente líder de audiência. Líder de audiência.